O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Então, estamos mais uma vez com os senhores e a presença do Dr. Norberto Kepp, psicanalista, cientista social, mas que criou uma ciência nova chamada psicossociopatologia, porque Dr. Norberto Kepp foi capaz de aplicar na sociedade as descobertas que ele fez no campo da ciência psíquica. Os problemas que o ser humano tem na sua vida pessoal, individual, no seu interior, ele transfere isso para a sociedade. E as descobertas de Kepp dão assim como que uma solução, um entendimento, uma resposta para todos os problemas que a pessoa tem na sua vida pessoal, com angústias, com doenças físicas, psíquicas, mas também dá respostas para as doenças sociais e econômicas, e até mesmo as ecológicas. Por isso, a Associação Stop a Destruição do Mundo, que é uma associação que visa conscientizar as causas psicossociais da destruição do nosso planeta e da humanidade, essa associação, ela difunde essas descobertas de Kepp. Porque se o ser humano perceber que o seu desequilíbrio psíquico, emocional, desequilíbrio nos valores, a inversão dos seus valores, que está causando esse desastre e que está levando a humanidade à autoextinção. Nada do que está acontecendo é uma fatalidade. Nada do que acontece no planeta precisaria ser assim. Às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas são problemas econômicos sem solução. Não são sem solução. Basta que se conscientizem e se corrijam as causas primeiras, que são erros que Norberto Kepp já apontou, e não só os erros apontados, mas também soluções nos seus livros. Ele tem uma série de livros que tratam justamente de uma terapia, são livros terapia para você, para sua vida, para sua saúde, para sua família, mas também são livros socioterapêuticos. Se, por exemplo, um prefeito adotar esses princípios de Kepp na sua cidade, em um ano, dois anos, a cidade vai estar totalmente transformada. Kepp, ele criou modelos de vida social em residências, onde se racionalizam as despesas, faz-se economia de material, de energia, enfim, é uma economia dos gastos, é uma racionalização do trabalho, é um crescimento cultural, artístico, intelectual e afetivo, que, evidentemente, não vai ser muito de agrado dos donos do poder econômico, porque o poder econômico, ele lucra às custas da doença do ser humano. Como que é isso? Claro, as farmacêuticas lucram com as doenças, os hospitais com as operações e com as internações, os advogados com as brigas, as dissensões, com os roubos, com as delinquências, os bancos com as dívidas, explorando, cobrando juros extorsivos. E também todas as pessoas que produzem qualquer espécie de comida, ou de drogas, ou de cigarro, roupas de marca, relógios, automóveis, gasolina, tudo isso é vendido através da manipulação que se faz do ser humano. Então, como que é isso? Na propaganda, no marketing, eles veem qual é o ponto fraco do ser humano. O ser humano tem inveja do vizinho? Então vamos incentivar essa inveja. O ser humano é voraz, gosta de comer muito, mesmo que faça mal para a saúde? Então vamos incentivar a gula do ser humano. Vamos fazer uma porção de propaganda mostrando tudo que o ser humano mais gosta de comer e que faz, inclusive, muitas vezes mal para a saúde. E assim por diante, incentivando o uso de cigarros, o uso de drogas, A inveja, por exemplo, a megalomania, o narcisismo, são fracos do ser humano, do interior do ser humano, que são muito explorados pelo marketing capitalista, ou mesmo do antigo comunista. Então, Kiep montou, através da experimentação, um modelo de vida com nova filosofia, com novos valores, com os verdadeiros valores do ser humano, substituindo a competição pela cooperação, não é? O egoísmo pelo desejar e fazer o bem ao próximo. E assim, essas unidades socioterapêuticas estão crescendo e dando muito certo, não só no Brasil, mas também deram em outros lugares do planeta. Então, a nossa organização, ela visa conscientizar o mundo de que o mundo poderia voltar rapidamente a ser um paraíso. Bastaria que essas descobertas da vida psíquica e social que Dr. Norberto Kiep, cientista, efetuou, realizou, fossem conhecidas e transmitidas e colocadas em prática. Dr. Kiep. Eu tirei essa ideia que você falou, né, da inversão, que a humanidade caminha de cabeça para baixo. Então, a Cláudia deu uma série de exemplos aí, né, que nós estamos no paraíso, conforme até o livro sagrado fala. E esse paraíso continua, o universo nosso, nosso planeta. É um paraíso verdadeiro. Agora, se tem problemas, o único problema do mundo, do nosso universo, é causado pelo ser humano. Então, o trabalho nosso, né, que eu chamei trilógico, é justamente para notar que o que existe de autêntico mesmo é a verdade, a beleza e a bondade. São esses três elementos que dirigem o universo, que foram criados e que seriam os únicos que deveriam existir. No entanto, o que, que aconteceu, né? O próprio livro sagrado fala que Adão e Eva não quiseram seguir a orientação divina. Então, eles quiseram ter liberdade, essa liberdade para fazer ao contrário. E o interessante é que Freud, né, que se dizia assim uma pessoa ateia, ele próprio chegou à conclusão que a questão da inveja seria a causa principal da problemática humana. Então, o que, que é inveja? Né? Inveja não é quando a pessoa quer ser igual ao outro, ou quer ter o que o outro tem. Não é bem isso. Isso pode ser ciúmes, né? Pode ser outra coisa. Mas a inveja é a raiva que o ser humano tem ao bem. Então, a definição que eu fiz no meu trabalho é que doença, enfermidade, é o processo de omissão desses três elementos fundamentais, de negação e de deturpação a esses três elementos. Se o ser humano não aceita esses três elementos, então é evidente que ele não pode, vamos dizer, construir o paraíso em que ele estava, ou então permanecer. Ele rejeitando pela inveja, né? A inveja é essa atitude terrível, é o pior sentimento que o ser humano pode ter, a ponto de uma famosa psicanalista, e ela é de Viena também, Melanie Klein, ela seguiu então a orientação de inveja do Freud, e ela fala que o ser humano começou a ser tentado a dar um impulso para a vida conforme o Lúcifer, né? Porque o Lúcifer, ele ficou com inveja do ser divino e ele quis criar, então, o universo à moda dele. E atacou, né, Deus. E o que ele fez, nós sabemos, né? Criou uma espécie de um inferno para eles viverem. E o ser humano, ele tem mais ou menos um inferno aqui na Terra, porque ele começou a querer a mesma liberdade de Lúcifer para fazer o contrário do que o Criador queria. A gente pode dizer o seguinte, que A questão da saúde, por exemplo, que é uma questão fundamental, né, para que o indivíduo viva bem. Por que que o ser humano não tem saúde mais? Qual é a causa das doenças? Qual é a causa das guerras? Qual é a causa das brigas, das dissensões e até mesmo de uma vida infeliz, da doença e da morte, né? Qual a causa disso? É o que a gente pode falar dessa inversão. Se o ser humano não quis viver conforme o Criador criou, né? Então ele adotou uma atitude de oposição ao que é eterno, à transcendência. E ele começou, então, a viver de um modo, assim, sensorial, dando valor aos elementos, assim, mais inferiores da vida. E, com isso, o ser humano deixou de ver que a doença, por causa da falta de consciência, né, que a doença, que o mal-estar, que as guerras, revoluções, não vem, assim, de algo, assim, no exterior. Inclusive a saúde, né? Não vem de algo exterior, de medicamentos. Eu fiz um programa no Fantástico há muitos anos atrás, em que eu mostrei que o medicamento traz um benefício, mas 4, 5, 6 malefícios, e até muito mais às vezes. Quer dizer, o medicamento não é o que cura. O que cura é a reação do organismo diante da invasão bacteriológica, ou diante do cansaço, disso tudo. Então a saúde não vem do exterior, não vem do mundo de fora, mas a saúde é totalmente dependente do interior da pessoa. E aí a gente pode dizer, né, que Cristo falou exatamente isso, que o que mancha o ser humano é o que vem de fora, mas o que vem de dentro dele. Ele estava falando a questão justamente da inveja. Então, a questão da doença, né? A pessoa sara, não tanto por causa do medicamento, mas por causa de uma conduta assim ligada ao bem, à verdade, né? À estética. Que, por exemplo, essa questão de exercícios pode ajudar, né? A pessoa que pratica yoga, jogging lá nas ruas, né, andando, correndo, as pessoas que fazem exercícios, são pessoas que fazem bem, quer dizer, se não exagera, isso é bom, mas não é o que vai curar a pessoa dos males que ela tem. Então, a própria sociedade é superior na questão da sanidade ao ser humano. Quer dizer, se o indivíduo é doente, ele se encaixar bem e se adaptar bem à sociedade, mesmo que a sociedade esteja também invertida, ele vai se beneficiar mais do que aquele que luta contra. Então, o que nós falamos é mais no sentido, assim, de evitar os males maiores. Por exemplo, né, acho que eu tenho falado na televisão que a questão do dinheiro, que é a mola mestra da sociedade. Que, por exemplo, o Fed, que é o banco americano, os bancos no mundo todo, eles é que fabricam os dinheiros e vendem aos governos. Então, o dinheiro que há nos Estados Unidos pertence ao Fed. Se o governo precisa, empresta, fica devendo a esse banco, que é de particular ou de particulares. Então, qual seria o meio do povo viver melhor, né? É de criar, por exemplo, instituições que não cobrem juros. É só o serviço que o banco faz, né? Quer dizer, os bancos deveriam ser submetidos às leis do país. Quer dizer, o poder econômico atualmente é mais dirigido pelo, eles chamam de leis do mercado. Agora, o mercado devia estar dentro da economia, mas aí uma inversão bárbara, né? Eles puseram a economia dependente do mercado. Então, eu estou falando isso para mostrar que não só o ser humano tem que voltar ao bem, ao belo e ao verdadeiro, mas também a sociedade tem que ser desvirada, né? Tem que viver de acordo com esses três elementos. Agora, nós temos aqui a Susan, que é americana, trabalha em Nova York. Ela seguiu a nossa orientação e tem lá em Nova York uma empresa que dá um bom resultado para ela. Temos também a Luciara, professora de francês, que sempre amou muito a França e trabalha na Milênio. O doutor Ademar, que é um médico, mesmo que ele seja assim ligado à medicina atual, ele reconhece o valor do nosso trabalho. Temos a Selma, que é uma psicanalista, e o Léo, que chora todo dia querendo voltar para Londres e não consegue. Então vamos ver agora o que que a Susan tem a falar, né? Então o senhor falou da minha empresa lá em Nova York, e eu tenho alguns funcionários. Uma coisa que me chamei sempre a atenção foi quando uma pessoa lá dentro do escritório fica doente, por exemplo, resfriado ou com alguma doença, parece que aquela pessoa gosta daquilo. Então, ele chama os outros. Ai, a minha depressão. Ai, meus amígdalas. Aí os outros falam, ai, minha dor nas costas. Parece que as pessoas que trabalham com outras pessoas poderiam ver isso. Então, quando eu vi o novo livro do senhor, Dr. Kebbe, a Bíblia Trilógica, tem o capítulo A2, onde o senhor fala que as doenças causam satisfação ao ser humano. O ser humano retira grande prazer com as doenças, o que nos leva a entender por que ele não quer sanar seus males. Por incrível que pareça, mas a gente poderia ver isso nos amigos, nos familiares e até na televisão. Eu acho que a grande indústria farmacêutica tira vantagem dessa atitude no ser humano. Mostra propagandas para os vários remédios, com pessoas rindo, dançando. Ah, eu tomei tal remédio. Aí no final fala das contraindicações, que isso pode causar assim morte súbito ou assim, coisas horrorosas. Mas através desse livro, eu descobri que, no final, bem no interior, é isso que o ser humano quer. E quanto pior fizer o medicamento, mais contente a pessoa fica, né? A pessoa hipocôndrica, que só fala em doença, que ama ir no hospital, ser operada, coisa assim. Parece incrível, mas isso acontece. Vamos ver agora a Luciara, a professora de francês, o que que ela fala. Então, doutor, que a pessoa falou das... né, que a causa dos problemas do mundo, das mortes, das guerras, que seria essa grande inversão que a gente tem, a nossa oposição ao eterno, dando valor aos elementos inferiores, né? Então, eu estava lendo também no livro da Bíblia Trilógica, em que o senhor fala que a ciência moderna barrou o desenvolvimento humano. Então, aqui fica claro, quando o senhor fala que as afirmações científicas fica nos valores inferiores, que são inúteis para chegar à verdade. O senhor até fala aqui que é chover no molhado, né? Que não tem valor nenhum para o progresso da humanidade. A ciência ficar positivista do jeito que ela é. Então tem aqui o senhor fala, se os governos desejam esperar o resultado da ingestão dos transgênicos na saúde do povo, não irá adiantar nada se fizer mal. É um diálogo, né? O que o senhor quer dizer? Se fizer mal e o povo perecer, o que adianta saber se faz mal, já que o povo não existe mais? Então, essa questão da ciência ser totalmente baseada nessas questões positivistas, né? Então, que ela deveria se voltar para o aspecto mais transcendente, esses elementos superiores que o senhor fala. Por exemplo, considerar a energia divina, considerar a energia do Tesla, a energia livre, fazer várias considerações assim a níveis mais transcendentais, que não é o que acontece, né? E o Ademar, qual a ideia dele? Então, eu gostaria de falar de um caso prático que aconteceu lá no hospital, de uma garota que surgiu lá com um caso de vômitos, né, e perda de 5 a 7 quilos em menos de um mês. Aí, fazendo a história, a anamnese dela, foi-se descoberto que a irmã havia adquirido um câncer de mama e constatado que já estava com um câncer avançado e metástase, né, para pulmão e para osso. Então, a partir dessa notícia que ela soube da irmã, ela também começou assim, a não se alimentar mais, né, perder peso e se afastar dos amigos, perder provas na faculdade. Aí eu perguntei assim diretamente, né, como que ela via a irmã dela assim. Aí ela falou que a irmã dela era uma pessoa alegre, feliz, jovial e que havia criado ela desde os 8 anos de idade e que ela admirava muito. Aí eu perguntei assim, e a doença da irmã? É morte, destruição. Aí eu exatamente mostrei para ela essa destruição que ela estava fazendo com a própria vida, né, copiando praticamente a mesma atitude da irmã. Então é muito comum nas doenças, assim, principalmente anorexia e bulimia, uma atitude muito de inveja da pessoa, de não aceitar o próprio corpo, não aceitar as formas corporais. Por exemplo, assim, no Brasil foi feita uma pesquisa de cada 10 adolescentes, 6 não aceitam o próprio corpo como ele é. Então a pessoa sempre quer algo diferente do que ela é, ela nunca quer ser aquilo que ela é. Então é importante ter essa consciência de que o ser humano em geral, né, ele entra numa atitude destrutiva, assim, muito, com muita força, né? E se não percebe, muitas vezes pode morrer em até pouco tempo. Porque essa garota, quando ela percebeu um pouco essa destrutividade que estava fazendo, ela se acalmou um pouco mais, né? Então é importante perceber isso. É, o que pode salvar a vida dela, inclusive, né? O Léo está aqui com o livro A Bíblia Trilógica. Vai fazer um comentário, Léo? Sim, um outro aspecto que o Dr. Kep explica nesse livro é aqui a página 137, que falando de doenças e problemas, que a pessoa sempre acha que quando ela precisa lidar com aquele problema para resolvê-lo. Então isso leva a pessoa a ficar falando muito de problema. Ela fala de uma doença física, ela fala de um problema social, e a pessoa fica achando que falar do problema, aquilo vai trazer uma solução. Mas um problema não pode trazer solução para nada, né? A solução, o que é certo, só pode vir do que é certo. Então, o Dr. Kep explica aqui essa questão que, como a base da vida é o bem, o belo e o verdadeiro, do ser humano também. Então, a base do ser humano é a saúde, é a sanidade mental, é a felicidade. Então, toda vez que tem um problema, isso significa que algum desses aspectos está sendo atacado. Então, para a pessoa melhorar o mundo, melhorar suas doenças, enfim, resolver qualquer problema, ela tem que partir dessa ideia, que por trás daquele problema tem uma coisa boa, que está sendo atacada, está sendo estragada. Então, ele fala aqui, nessa página 137, cada ser humano possui maravilhas que poderá se manifestar um dia, trazendo um manancial incalculável de riquezas que havia sido recusado. Então, é isso que o ser humano tem, é isso que o planeta tem e que o ser humano ataca. Então, a única maneira de resolver os problemas é perceber isso, que esse bem está aqui, à nossa disposição. Cada pessoa é uma riqueza incalculável. E o quanto nós atacamos isso, quer dizer, não é falando de um problema que o mundo vai melhorar, mas vendo as riquezas que ele tem e que cada pessoa tem e que a pessoa não está usando. Então, Léo, uma coisa muito interessante aqui, que eu acho sempre no trabalho do Dr. Kep, é que ele desenvolveu uma metodologia científica avançadíssima que faz com que a pessoa perceba essas coisas. Isso eu acho incrível. Assim, um cientista que viu na prática tudo o que pode ser feito, assim, uma análise global, que dá para analisar tudo, todos os aspectos do ser humano. E isso eu acho uma preciosidade muito incrível, porque hoje analisa-se assim, tudo separadinho, né? Até a própria medicina trabalha assim, oftalmologista só dos olhos, né? Tudo separado. E ele fez uma metodologia integral. Que serve para tudo, para liderar uma empresa, para melhorar a saúde, ajuda com o cuidado dos filhos, problemas de relacionamento e mais do que nunca o próprio saúde física e saúde mental, né, que é tão desejado neste mundo e sara problemas econômicos. Então, quem estiver gostando dos assuntos e quiser mais informações, pode entrar entrar em contato pelo nosso telefone da CITA em São Paulo, 011-3032-3616, ou pelo site www.stop.org.br. Até a próxima semana.